Olá, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo, e eu vou comentar essa parte do texto que se chama Parlez-moi de vous. Logo no início do texto tem um verbo aqui importante, convoiter un poste, que significa cobiçar, almejar. Convoiter un poste, almejar um cargo. Mais à frente, a gente tem uma expressão que é bem interessante nesse contexto, que é objectif de carrière. Objectif de carrière. Mes objectifs de carrière. Vos objectifs de carrière. Mais à frente, a gente tem um outro termo, que também é bem importante nesse contexto, que é cheminement professionnel. Cheminement professionnel. Tem a ver com chaminé, com um encaminhamento, né, com um canal. A ideia aqui que ele quer passar é o percurso profissional, né? É a trajetória profissional, né? Seria uma boa tradução. Cheminement professionnel. Mais à frente a gente tem accomplissement professionnel, que significa realização profissional. Décrivez un accomplissement professionnel. Décrivez un accomplissement professionnel. E mais à frente, a gente tem o uso da expressão être fier de quelque chose. Né? Como ter orgulho de algo. Décrivez l'accomplissement professionnel dont vous êtes le plus fier, duquel vous êtes le plus fier. Né? Descreva a realização profissional da qual você tem mais orgulho, literalmente, né? De que você tem mais orgulho. Dont vous êtes le plus fier. Vous êtes le plus fier d'un accomplissement professionnel. Voilà, c'est quel accomplissement professionnel dont vous êtes le plus fier. Mais à frente, a gente tem à aider la compagnie pour laquelle vous avez travaillé. E aí a gente tem a regência do verbo travailler, qui est travailler pour une compagnie. J'ai travaillé pour une compagnie. La compagnie pour laquelle j'ai travaillé. Na última frase, o que é importante notar é verbos que vão junto com expressões, e aí tentar trabalhar com as expressões, né? Não tentar memorizar palavras isoladas, porque não faz sentido e elas são muito fáceis de esquecer se a gente tentar memorizá-las isoladamente. O mais importante é lembrar da mensagem do texto e do contexto. Então, posso citar alguns aqui. Réduire les dépenses. Mais à frente, a gente tem augmenter les profits. Régler des problèmes. Améliorer la réputation. Então, tentar trabalhar com essas expressões, né? Quando a gente vê dépense, a gente lembrar do verbo réduire les dépenses. Tentar ver as palavras que vão junto umas com as outras, em vez de tentar memorizar e traduzir as palavras separadamente. Não tente memorizar nem traduzir as palavras separadamente. Trabalhe com as expressões do contexto e tente lembrar de toda a mensagem do texto quando você revisitar esse texto. De novo, réduire les dépenses, augmenter les profits, régler des problèmes, améliorer la réputation. Isso são expressões que podem enriquecer seu vocabulário se você passar a utilizá-las. Então, fico por aqui. Tenha uma boa lição. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente.